esquerda na Papá até a parte da Baeté. Livre pouso na pista.

1010. Coast, que chama 090 graus, 199. Lipo, pista 090, 09983. Azul 4463, decolado 31, chamou 3, 208. 208, muito boa tarde, senhor. Gente. Controle, muito boa tarde, azul 4463, decolou, saindo pela direita. 4463, com o Tata Helena de Coragem, chega para o nível Cool Center Farm, Crystal Engine. Only 1,000 wings. 092 degrees, 18 knots. Roger, please land for runway 15 up to Lancy. Are you equipped to receive your high pressure hangar of the Bull Center Farm? Charlie Oscar Kilo, the Colorado State National Police Office, one of the 0 to small weight. 08 Kilo, obrigado. flash para a descida para estar na configuração de tráfego de posição de 2 horas, 1 no 1 no mundo, rumo sudoeste, no centro do Rio de Janeiro 60, em André, 1 no 9 de Janeiro, Catarina. Atinge o Mercosul, no centro do Rio de Janeiro 170, em caso de falha de comunicações, as 4 e 5 do Rio de Salvador estão utilizando a descida para o Rio de Janeiro 60.

3761, para o posto localizador, se dirija para 070, acesso estabilizado. Fica para 2019, vítima 090. Autorizado a chegada do Rio de Janeiro, deixa para o número 060. And now you're turning to final runway 10 of Charlie Wilson for power systems 118.95. Estabilidade. Nota final do procedimento elétrico 3, curva na noite do final da 5, vira em 7.5. Autorizado o posto, pista no 0, 0 graus de moeda, mano. Onda 0, onda 0, carinha de posto na onda 0, está na 0, 0. Obrigado. Sim, instalador, no dia 2, 7.5, estabilidade 1, elétrico, está sendo duma. Bom dia, 190, número 2.7.1. 190, 190, número 2.7.1. 204, serviço de situação, veio direto para a polícia para fazer o meu plano de início na 0190. Thank you. Controle, 03, chama controle, 120, 108. Controle, 1208, 1213. Uma boa tarde. Controle, Polo Salvador, 1213, boa tarde. Decola o perfil arbórico. Contato a dona do seu lado, e para mim, 23900, após 2 metros, vem diretamente. 3000, ele é para 3600, 2004, cancelada a inscrição em 4 para 3000, para ajuste no 0900. Para acolher o sinal da 17, três recados. Isso é Colima, cuidado por do Pista, 1790 graus, 1 chegada por média 1, chaminha 2. Deixa eu matar um 0, por favor. Vitalico Lima, sala 08, liga com uma faixa. Cheque, por exemplo, vai ser 3, estou na faixa 5, vai ser ele. 28, eu tenho 2 meses agora. Você para 2010, o time de Salvador é 1-0.